Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil, o seu cafezinho que hoje tem um gostinho de saudades. Saudades. Esse é o tema do programa de hoje. E para começar, que tal um pouquinho de Mário Quintana, hein? Para sempre é muito tempo. O tempo não para. Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Eu não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Não quer. Saudades. Como é bonita essa palavra. Me remete sempre a sentimentos gostosos. Eu nunca vi saudades de algo triste ou ruim de sentir. Talvez porque a gente só sinta saudades de coisas boas, não é mesmo? Mas, para os poetas, saudade sempre tem um pouco de dor. Não sei se isso é certo. Eu acho que saudades são o resultado de experiências positivas que, de alguma forma, nos fizeram bem um dia. Sentir saudades, portanto, é privilégio de quem viveu momentos que valeram a pena. Ai, que saudade tenho da Bahia. Ai, se escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vai deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. Mas este mundo é feito de maldade, Lúcia. Se escutasse, eu já não sofria. Essa saudade dentro do meu peito. Oh, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Põe-se no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz que teve que desabafar dizendo a todo mundo que ninguém diz. Veja que situação e veja como sofre um pobre coração, pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Que saudade da Bahia. Que delícia. Você está ouvindo Saudade da Bahia, de Dorival Caymmi com Beto Calete. Gravação que está em seu CD Notórios en Vivo, de 2003. Beto Calete é um músico argentino que compõe e canta MPB em português. Calete também publicou 2 livros, Guitarra Brasileira e Samba, Choro e Bossa Nova. Fala a verdade, não é o máximo ver essa expressão de amor ao Brasil vinda de um estrangeiro, hein? Essa saudade dentro do meu peito. Se ter saudade é ter algum defeito, pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem possa me confessar. O texto a seguir chama-se Saudade. Eu recebi como sendo de autoria de Miguel Falabella. Não sei se é, mas vale a pena. Em alguma outra vida, devemos ter feito algo de muito grave para termos tanta saudade. Trancar o dedo numa porta dói. Bater com o queixo no chão dói. Torcer o tornozelo dói. Um tapa, um soco, um pontapé dói. Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, cárie e pedra no rim. Mas o que mais dói é a saudade. Saudade de um irmão que mora longe, saudade de uma cachoeira da infância, Saudade do gosto de uma fruta que não se encontra mais. Saudade do pai que morreu, do amigo imaginário que nunca existiu. Saudade de uma cidade. Saudade da gente mesmo, que o tempo não perdoa. Doem essas saudades todas. E é só no samba que eu sinto prazer. Mas a saudade mais dolorida é a saudade de quem se ama. Saudade da pele, do cheiro, dos beijos. Saudade da presença e até da ausência consentida. Você podia ficar na sala e ela no quarto, sem se verem, mas sabiam-se lá. Você podia ir para o dentista e ela para a faculdade, mas sabiam-se onde. Você podia ficar o dia sem vê-la, ela o dia sem vê-lo, mas sabiam-se amanhã. Contudo, quando o amor de um acaba ou torna-se menor, ao outro sobra uma saudade que ninguém sabe como deter. Saudade é basicamente não saber. Não saber mais se ela continua fungando num ambiente mais frio. Não saber se ele continua sem fazer a barba por causa daquela alergia. Não saber se ela ainda usa aquela saia. Não saber se ele foi na consulta com o dermatologista como prometeu. Não saber se ela tem comido bem por causa daquela mania de estar sempre culpada. Não saber se ele tem assistido às aulas de inglês, se aprendeu a entrar na internet e encontrar a página do Diário Oficial, se ela aprendeu a estacionar entre dois carros, se ele continua preferindo Mouse Beer, se ela continua preferindo suco, se ele continua sorrindo com aqueles olhinhos apertados, se ela continua dançando daquele jeitinho enlouquecedor, se ele continua cantando tão bem, se ela continua detestando o McDonald's, se ele continua amando, se ela continua a chorar até nas comédias. Saudade é não saber mesmo. Não saber o que fazer com os dias que ficaram mais compridos. Não saber como encontrar tarefas que lhe cessem o pensamento. Não saber como frear as lágrimas diante de uma música. Não saber como vencer a dor de um silêncio que nada preenche. Saudade é não querer saber se ela está com outro e ao mesmo tempo querer. É não saber se ele está feliz e ao mesmo tempo perguntar a todos os amigos por isso. É não querer saber se ele está mais magro, se ela está mais bela. Saudade é nunca mais querer saber de quem se ama, e ainda assim doer. Saudade é isso que senti enquanto estive escrevendo, e o que você, provavelmente, está sentindo agora depois que acabou de ouvir. Ai, que saudade tenho da Bahia. Se eu escutasse o que minha mãe dizia, bem, não vai deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que coração dita. Mas esse mundo é cheio de maldade e ilusão. Ai, se eu escutasse o que não sofria. Saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com que eu possa me confessar. Ponha-se no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz. Tive que desabafar dizendo a tudo. Veja que situação, e veja como sofre um pobre coração. Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Tá aí, achou que um argentino é pouco, é? Então toma logo três. Você tá ouvindo Saudades da Bahia, agora com o trio Melero, Migues e Ovino, que em seu CD Beleza Pura homenageia a música popular brasileira. De novo, argentinos cantando música brasileira. E fala a verdade, hein? Quem mais fala de saudades como o Dorival Caymmi? Se eu escutasse de não sofria. Ai, esta saudade dentro do meu peito. Se ter saudade, ter algum jeito de ter alguém com que eu possa me confessar. Saudades. Vamos falar agora usando um mestre, Rubem Alves. Já falei em outros lugares sobre Ângelo Silésios, o místico, que escrevia de forma poética. Um de seus poemas dizia assim: temos dois olhos. Com um, nós vemos as coisas do tempo, efêmeras, que desaparecem. Com o outro, nós vemos as coisas da alma, eternas, que permanecem. Dois olhos, cada um deles tem uma memória diferente. Na memória do primeiro olho, estão guardadas numa infinidade de arquivos as informações sobre o mundo de fora, coisas que realmente aconteceram. Basta que eu diga o nome da informação desejada para que o arquivo se abra e eu me lembre. E é assim que funcionam os computadores. Nós, em muitos aspectos, nos parecemos com eles. Mas as memórias do segundo olho são diferentes. Isso porque elas moram na alma. E a alma é uma artista. Artistas não aceitam a realidade. Como disse o filósofo Ernst Bloch, o que é não pode ser verdade. Ou, no dizer do poeta Manuel de Barros, Deus dá a forma, o artista desforma. Imagine um ceramista. Trabalha com argila. E argila é coisa sem sentido, sem beleza. Aí ele, o artista, toma a argila com suas mãos e lhe dá a forma de beleza que sua fantasia pede. Pois é isso que faz a alma. Ela toma as memórias do primeiro olho como se fossem argila e lhes dá a forma que o coração pede. Por oposição às memórias do primeiro olho, que são exteriores a nós, as memórias do segundo olho são partes de nós mesmos. Quando as recordamos, o corpo se altera. Ele ri, chora, brinca, sente saudades, medo, quer voltar, às vezes para pegar no colo aquela criança amedrontada. E nem sabemos se foi daquele jeito mesmo ou se o recordado é uma fantasia criada pela alma. Mas para a alma, isso não importa. Café Brasil. Fui pesquisar músicas que falam de saudades e encontrei uma pérola. Em 1959, a grande atriz Marlene Dietrich fez uma apresentação no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. E, para delírio da plateia, a famosa atriz cantou Luar do Sertão, música de Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco. Quem ensinou Marlene teria sido Calbi Peixoto. A diva começa dizendo em inglês que, em vez de fazer um discurso, eu acho que a melhor forma de fazer com que vocês sintam o que eu estou sentindo é cantar uma música que todos vocês conhecem e amam. Uma música que fala do que nós sentimos quando pensamos em nossas casas. I came back to thank you, but instead of making a speech, I thought you would understand better what I feel. If I sing you a song which you all know and which you all love, a song which tells of the nostalgia we all feel when we think of home. Não há o gentil, não luar como este do sertão. Não há o gentil, não luar como este do sertão. A lua nasce por detrás da verde mata e parece sol de prata prateando a escuridão. A gente pega na viola e panteia a canção da lua cheia, faz nascer no coração. Não há o gentil, não como este do sertão. Não há o gentil, não lua como este do sertão. Você ouviu Marlene Dietrich cantando Luar do Sertão em 1959 em português. Nem eu sei onde é que eu acho essas coisas, mas é fantástico, né? Vamos continuar? A Branca de Neve tá vomitando no banheiro. Era minha prima, voltando do toalete numa festa fantasia. A Branca de Neve era uma das convidadas com 15 anos de idade, botando os bofes pra fora depois de muita cerveja. Imagina a cena. Voltei no tempo, uns 40 anos, quando a Branca de Neve era uma das minhas heroínas. Agora, era a verdade nua e crua. Imagine-se 40 anos atrás, com 15 anos de idade, uma garota estaria vomitando no banheiro. Algumas mais precoces, talvez, mas seria um escândalo. Hoje, tô nem aí. Mas algumas coisas permanecem. Por exemplo, durante toda a festa, tinha um DJ tocando um batistaca sem graça, sem letra, altíssimo. E quando a pista de dança foi aberta, adivinha o que é que tocou para atrair o pessoal, hein? Beatles, Bee Gees, Stones, Village People, Frenéticas, músicas e a molecada de 15 anos se esbaldando de dançar. E aí, o desgraçado do DJ solta uma daquelas funks, cabecinha para a esquerda, mãozinha para a direita, e a pista dá uma esvaziada. Também pudera, tinha acabado de explodir Satisfaction com o vovô Mick Jagger. Foi divertido ver as tribos separadas, meninas por um lado, moleque por outro. Aquele charminho dos anos 60 ainda permanece de certa maneira. A diferença é que aquele cerimonial da paquera, do flerte, da conquista acabou. Agora é na porrada, olhou, beijou. Minha filha foi aos 13 anos em sua primeira balada em São Paulo. Um moleque a prensou na parede e foi tentando beijar, enquanto ela o empurrava indignada. Quem é que está ensinando isso para eles, hein? Quem é que disse que tem que ser na porrada, que tem que chegar a beijar e descartar, hein? Cadê o frio na barriga? Cadê os olhares roubados? Cadê a sensação de alívio quando finalmente ela ou ele aparecem na festa? Cadê o coração palpitando de incerteza? Cadê aquela melodia que enleva os corpos, hein? Tá bom, tô ficando velho, tô com saudade, mas é o seguinte, quem não dançou, com o coração apertado, um contra o outro, ao som de Carole King, James Taylor ou Elton John, antes da música virar o lixo que vemos na MTV, não sabe do que eu tô falando. Você liga a televisão e Pocotó? Abre o jornal e Pocotó. Seu filho liga o rádio e Pocotó. Você participa de reuniões e mais reuniões e Pocotó. Assiste o horário político e Pocotó, Pocotó. Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. Pois sabe de uma coisa, hein? Eles se merecem. A música atual, o DJ, esse profundo desrespeito da garotada pelo romance, pela conquista, foram feitos um para o outro. São rasos, grosseiros e alimentam-se mutuamente. Um é o resultado do outro. Esse comportamento não natural, de rebeldia copiada da TV, sem ideologia, sem parâmetros, vem da falta de referências culturais e políticas confiáveis, que faz com que a nossa percepção da realidade seja criada pelos profissionais de vendas, pelos marqueteiros. Pois, numa realidade como essa, romances, princesas e príncipes encantados nunca serão mais do que imaginação. Na vida real, o máximo que você vai ter é a Branca de Neve vomitando no banheiro. Te amo, te proclamo, te chamo, te atendo, te entendo, te pretendo. Não mais que o tempo, não mais que a eternidade, somente o momento em que a saudade me leva até você. Você tá ouvindo Saudade com Krika Amorim, que também é compositora, violonista e arranjadora. Krika começou sua carreira musical solo depois de uma passagem pelo Garganta Profunda, um grupo vocal que renovou a cena musical do Rio de Janeiro. Suas primeiras apresentações são de 1986, são 20 anos de estrada. E sabe onde é que você escuta a Crica Amorim, hein? Pois é, é aqui, no seu Café Brasil. Não acho que o tempo não mais que a eternidade. Somente o momento em que a saudade me leva até você. Pois é, Crica Amorim, como canta gostoso. Pois nesse embalo, vamos com esta poesia, que não é poesia, chamada Saudade. É de Neuza Cardoso, e encontrei no site Neupoesias. Diz assim: é madrugada e sem que me aperceba, estou aqui novamente. Nesta, como nas outras, apenas venho dizer um pouco de mim. Não com frases bonitas ou em versos rimados. Eu digo com a voz do coração, que procura ser ouvido por outro coração. Por isso tudo se faz e é muito simples. Tão simples como a inegável existência da saudade que me traz aqui, ou como a vontade de estar com você. Sem a complexidade de se fazer entender por metáforas ou declarações contidas nas entrelinhas de uma bela poesia. Sem a necessidade de escolher palavras e rimas, sem a pretensão de se fazer poeta. Estou com saudades. Com vontade de você, de lhe abraçar demoradamente, de beijar, de segurar suas mãos, olhar seus olhos, saber de você. Estou com saudades e isso é tudo. Engraçada a saudade que sinto. Eu gosto dela porque é você. E não a quero porque às vezes parece doer. Por isso estou aqui. Para lhe pedir que não a deixe comigo, que seja uma boa namoradinha e que, pelo menos enquanto dorme, leve a saudade com você. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade, quem é que não tem? E agora, hein? Amâncio Mazzaropi com A Dor da Saudade, do grande Elpídio dos Santos. Essa atuada foi feita para o filme Casinha Pequenina, grande sucesso de Mazzaropi em 1963. Ainda não achei nada melhor para falar de saudade. Do vento manhoso, soprando do mar. A dor da saudade. E daí, hein? Sentiu saudades, é? De quê? De quem, hein? Foi bom pra você, hein? Pra mim foi, viu? Passado, quem é que não sente saudade de alguém? Pois é assim, ao som de Mazzaropi, que terminamos mais um Café Brasil. Quem é que não tem? Com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção artística e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Saudade de alguém. E até das mentiras. No programa de hoje tivemos Mário Quintana, Rubem Alves, Neuza Cardoso, Amácio Mazzaropi com Elpídio dos Santos, Miguel Falabella, Beto Caletti, o trio Melero Migues e Iovino e Marlene Dietrich. Não, você não tá louco, não. Você tá no Café Brasil. Da saudade. Gostou? Não gostou? Então visite www.lucianopires.com.br ou deixe sua mensagem no operadora 11-4195-6343. Operadora 11-4195-6343. Da saudade. E para terminar com saudades, o Café Brasil que falou de saudades, um pouco de Paulo Leminski. Amor, então, também acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcast em Brasil.